A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Eu acho que daqui uns 25 anos, quando estivermos gravando um Agente em 2006, iremos lembrar dos saudosos e desusados tablets, de curiosas geringonças como os automóveis com motores a combustão, dos fantásticos e fora de linha videogames com Kinect, dos ridículos cortes de cabelo moicano sagui atropelado do Neymar, ou da franja emo pederasta do cantor Justin Bieber. Cara, já pensou se o Neymar tem um filho com o Justin Bieber? Essa é um quê? Um sagui do inferno? As já senhoras da década de 30 vão se perguntar: como eu pude fazer uso de chapinha, aquela escova regressiva, banho de lama de chiqueiro, tudo isso pra ter aquele cabelo de espiga de milho na chuva? Eu gosto quando você faz as vozes, né? Principalmente das velhas. Na semana passada, postamos no Facebook para que as pessoas mandassem alguma história de cabelos, que a gente sabia que gravaríamos esse episódio. E eu escolhi uma história aqui, Alexandre. Ah, é? Então diga lá. Tá condensado, porque o malandro escreveu a carta do Perovaza aqui, mas vamos nessa. É do Gustavo Montalvão, de Belo Horizonte. Então ele começa o e-mail dizendo que na década de 80 ele tinha uma banda cover do Whitesnake. Veja você, Alexandre. Jesus. E eles queriam deixar o visu ali mais parecido com dos caras da banda. Foi aí que o baixista, depois de dar uma puxada no cigarro do Satanás, saca aquela... né? Ele sugeriu que a banda deixasse os cabelos iguais ao da banda Whitesnake, né? Que todo mundo sabe que o cabelo dos caras parece mais cinco Barbies depois que passa por uma enchente. Mas aí, como os caras não tinham dinheiro, uma das irmãs sugeriu que passassem óleo de motor nos cabelos e ficassem expostos ao sol. Resultado, ele fala assim: quase que tivemos que montar uma banda neonazista, pois todos nós tivemos que raspar os cabelos. Cara, óleo de motor é pra quem tá com sarna, né? É verdade, a gente passava nos cães. Ô, Gustavo Montalvão de Belo Horizonte, você vacilou, cara. Você se lembra da minha voz? Continua a mesma. Mas os meus cabelos, quanta diferença. Quando os cabelos são lindos, tudo é lindo numa mulher. Colorama, é? Nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na massa do tubo, o negão... Mas na ditadura da estética, o cabelo sempre teve um papel fundamental no estilo dos seres despidos de personalidade própria. E claro, os ídolos de cada geração é que são responsáveis por grandes modas e por verdadeiras tragédias capilares. Se você não era um punk a fim de espetar o mundo com seu moicano, e nem um yuppie almofadinha, né, com o seu pente carioca no bolso, a fim de não deixar um fio só de cabelo em pé. Tinha flamingo também. De flamingo. Quem tinha cabelo almofadinha era o Ferris Bueller, lembra dele? É mesmo, do Curtindo a Vida Doidado. Exato. Pra você que não tava em nenhum desses extremos, dê uma sacada aí nos retratos antigos e você vai logo ver o quanto éramos capazes de fazer verdadeiros montes de estrume em nossos cucurutos. É verdade, faça esse exercício, vai lá na casa da tua mãe e pega aquele álbum da década de 80. Eu já falei aqui do mullet que eu cultivei do Rambo 1 até o Rambo 3. E eu pretendia deixar ele crescer até quando eu tivesse uns 18 anos pra participar daquele concurso Rambo Brasileiro do Viva a Noite do Gugu. Lembra? Muito bom. O Rambo Brasileiro era ótimo, cara. Outra figura mal acabada que se enquadrava aí nessa categoria de covers do Terceiro Mundo era a Maica Jeca. Lembra da Maica Jeca? Pra quem não sabe, a Maica Jeca foi vencedora de um concurso promovido no programa do Barros de Alencar, aquele cara que tem uma cabeça gigante e olhos minúsculos. Que boa ideia! vamos brincar de cabeleireiro? Zaz, que eu brincava e eu chegava e eu cortava o cabelo e depois eu ia embora e comia um sanduíche de presunto. E que eu era uma senhora muito... Mas sabe que esse vexaminoso mullet também virou febre quando o Chitãozinho e Chororó, né, se lançaram aí ao sucesso? Eu tratei logo de cortar o meu e parti para outra das modas, o corte reco. Putz, é mesmo. Estilo militar, cortado com maquininha nas laterais. E teve muitas variantes. É, alguns usavam 3 dedadas de gel bozano, né? Para dar aquela engomada em cima. Sem álcool. Os mais curtos ficavam espetados. É, uns deixavam a franja mais longa para botar a banca de skatista de rua recém-asfaltada. É verdade. Hoje quem tem franja muito comprida já é visto como suspeito. Outro usavam um topete que variava entre o Morrissey, vocalista do Smiths, e o Playboy Brandon da série Barrados no Baile. Muito bom. Série essa que também fez a cabeça das meninas, né? É, muitas franjinhas retas, como a irmã do Brandon, a Brenda, e muitas loiras oxigenadas, como aquela loirinha que tinha uns dentes de roedor, a Kelly. Agora, falando em lorear, outra moda capilar, e pra mim uma das mais estúpidas, eram aqueles surfistas e os Howlis que metiam parafina no cabelo pra ficarem parecendo aquele menino do Rio que provocava um arrepio no Caetano Veloso, né? E o cabelo dos caras ficava parecendo aquele poodle de rua abandonado. Terrível. É verdade. E falando em mullet, eu posso aqui citar alguns. O MacGyver, cara. Clássico. Ele tinha um guaxinim na cabeça. Era impressionante aquele mullet. E outro que tinha um mullet caprichado era o Fábio Júnior, lembra? Em Rock Santeiro, que ele ali fazia o papel de um ator, o Roberto Matias. E no Rock Santeiro ele começou pegando a Viúva Porcina, depois passou a pegar a Lídia Brondi. Que falando em cabelo, a Lídia Brondi, se não me falha a memória, ela é da escola Cláudio Hanna de penteados abaixo da cintura. Ah, é, sobra uma moita então. Que eu me lembro, sim, eu acho que ela ostentava um belo mullet ali pra lá da Patagônia, ali na Terra do Fogo. Inclusive, eu acho que eu vi uma Playboy dela que ela tinha até um filhote de capivara no colo. Por que você cortou o cabelo? Porque, olha só. Eu sou burro, né? Eu sou burro. Uma das maiores lançadoras de moda capilar sempre foi a Madonna, né? É verdade. Outras duas cantoras do passado que tentaram, mas as meninas não embarcaram na onda do pouca telha, foram a Grace Jones. Lembra da Grace Jones? Não lembro. A Grace Jones, além de cantora, ela trampou até num Conan no Bárbaro. Ah, lembrei. Outra também que tentou lançar moda, mas também ninguém embarcou, foi Sinéad O'Connor, com aquela cabelinho raspado, né? Nossa, ela parecia refugiada. Dava uma lata de sopa pra ela, parecia que ela tinha acabado de fugir do leste europeu. Cabelo curto, a mulherada curtia só o da Lady Di. Mas nos anos 80, o que reinava mesmo eram os permanentes, né? Que transformavam os cabelos em verdadeiros araçás armados de laque. Tal qual as moças do Cabaré Sexos, da novela Rock Santeiro, que o Walter acabou verdade, de citar, lembra? Cara. Todas tinham aquele cabelão. Já nos anos 90, o que imperou foi o cabelo Chanel para as moças, né? E mesmo aquelas garotas desprovidas de beleza, né? Ao cortarem as suas madeixas ali, elas ficavam se achar a cara da Rachel, do Friends, né? Shampoo Bela Seleção, para quem pega a vida de frente. Shampoo de gasolina original, esse aqui é original. Pode entrar no site que está aqui, shampoo de gasolina. Pra essa galera que tá jogado, que as mulheres não querem, maravilhoso. Você falou aí em permanentes, eu lembrei de uma coisa, cara, que marcou a minha vida. Eu tinha ali uns 6 anos e a minha mãe apareceu lá em casa com permanente. No mínimo ela ia pra um casamento. É, possivelmente. Cara, mas que permanente. Parecia um capacete. E eu acho até que antes dela chegar em casa, ali dobrando a esquina, já dava pra sentir o cheiro do laque na minha casa. Eu me lembro que quando eu a vi, né, quando ela entrou pela porta, eu não a reconheci. E o pior, comecei a chorar, assim, copiosamente, né? É como se aliens tivesse abduzido minha mãe e colocasse ali na minha casa a Hebe Camargo, porra. Lembro que ela tinha passado numa quitanda e tinha comprado pera. Cara, eu só superei o trauma e voltei a comer pera no ano passado. Foi terrível. Agora é engraçado, porque ninguém nunca imitou o belo cabelo do Birubiru, do Valderrama. Uma vez eu vi o Birubiru na praia, ele tava bêbado, cara. Tava muito louco. Ninguém também imitou o cabelo daquele maluco do James Scan, lembra dele? Aquele que tinha a cabeça raspada e um rabo de jumento atrás. É verdade, né? Tinha mesmo. Nenhuma moça imitou o cabelo Índia Velha com bobs da Maria Bethânia, por exemplo. Esse é um modelo que não surgiu pelas ruas e tal. É, cabelo de sabugo, de espiga. Falando em cabelo com bobs, a minha avó materna, eu nunca a vi na vida sem bobs do cabelo. Sério? E sem aquele lenço. Tipo Dona Florinda? Exatamente igual a Dona Florinda. Eu nunca vi nem minha avó Marcela, nem Dona Florinda. Com um penteado que não fosse aquele. Ouvintes do Agente 86, lembrando, siga-nos no Twitter, nossa fanpage no Facebook. O nosso site é agenteem86.com.br e nosso e-mail, fale com agenteem86.com.br. É, lembrando que vocês podem enviar sugestões para podcasts, como a Gislene Oliveira e a Rose Oliveira, as duas irmãs que sugeriram os cabelos das décadas de 80 e 90. É, valeu. E Alexandre, eu acho que essa história eu contei pra você, não me lembro. Diga. Muita gente sabe que eu tenho os cabelos compridos, né? Desse jeito você fica passivo de muita zoação, né? Uma vez eu tava andando pela rua e tinha um ônibus escolar, um atrás do outro, estacionado na rua. E aquela molecada com a metade do corpo pra fora da bumba, né? E zoando com todo mundo que passava. Todo mundo que passava, eles davam uma zoada. Aí eu só pensei, putz, o que eles vão falar quando eu passar? Aí eu tava passando, até achei que eles não iam falar nada. De repente, um moleque põe a cabeça pra fora do ônibus e grita: corta o cabelo, travesti! Música.